my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. Está aí um trechinho do novo compacto do antigo Beatle George Harrison. Daqui a pouquinho os ouvintes vão conhecer melhor esta música que se chama I Got My Mind Set On You. Mas antes, vamos ouvir uma empreitada dificílima, uma entrevista do George Harrison. O George Harrison raramente dá entrevistas, mas com um novo compacto na praça, o primeiro desde 1981, e com um LP a ser lançado brevemente, o ex-Beatle resolveu fazer uma exceção e conversar com a reportagem da BBC. E como se isso fosse pouco, nós conseguimos que o George falasse sobre um assunto tabu, os Beatles. The Beatles, I think the sad bit came when we got famous. Because before that, we played all them clubs, little clubs, all over the place, and in particularly Germany, as everybody knows. O Guilherme de Carvalho está aqui comigo e vai traduzir para os ouvintes o que o George Harrison está dizendo. Pois é, ele está dizendo que o problema com os Beatles foi a fama. Quando o grupo era desconhecido, por exemplo, na época em que tocavam a noite inteira nos cabarés de Hamburgo, ganhavam os trocados, eles se divertiam, era um barato fazer música e ninguém se importava muito com fama, sucesso. Ao contrário, chegavam em casa e ficavam preocupados, sem saber se os pais iam estar irritadíssimos e iam mandar todo mundo para a cama com uma boa surra de cinto. E aí ele disse uma coisa, digamos, surpreendente. I was just getting good, and then we got famous, and it just wrecked it. Unlike some of my pals who came. Eu, por exemplo, diz o George Harrison, estava começando a ficar no ponto. Isso é, estava começando a ser um bom músico quando de repente os Beatles ficaram famosos. E aí, pronto, estragou tudo. Verdade mesmo? Bem, os ouvintes já conhecem o som dos Beatles e conhecem também as músicas solo do George Harrison antes e depois dos Beatles. Ouçam agora o mais recente compacto do ex-Beatle e decidam se foi realmente o sucesso que estragou a habilidade musical dos meninos de Liverpool. A música é Got My Mind Set On You. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time to do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set on you. Set on you. But it's gonna take money. De passagem por Londres, no intervalo de filmagens em Portugal, o ator José Liu Goy. Antes de vir para a Europa, Liu Goy concluiu no Brasil as filmagens de Moon Over Parador, sob a direção do norte-americano Paul Mazursky. No elenco do filme, Richard Dreyfuss, Raul Julia e Sammy Davis Jr. Ivan Lessa, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, conversou com José Liu Goy, que falou inicialmente sobre o tema do filme que ele terminou recentemente no Brasil. Moon Over Parador é uma comédia. É uma comédia inócua sobre as ditaduras do Caribe. As ditaduras militares do Caribe. E a influência que os diretores sempre tiveram, latino-americanos, sempre tiveram de oficiais alemães. Por exemplo, Raul Julia, no caso do irmão Parador, é o Roberto Straussmann, que é o como ligeira, cheirando assim, um parede distante. Ou demais, pelo assim. Não, mas não. Mas, na verdade, o filme é uma comédia, é apenas uma comédia inócua, com alguns problemas, possivelmente, de nomenclatura dos personagens que correspondem a certos... Então, é a história de pelo papo que estava tendo antes de entrar no estúdio, então, o Richard Dreyfuss, assim, quer dizer, seguindo os parâmetros, nos modos clássicos da comédia de Richard Dreyfuss, então, é o sósia perfeito de um ditador, então, há uma série de devaneios, delírios, assim, que me lembra muito você contando, me lembra muito o Idi Amin, que quer que ele possa, de repente, mudar a bandeira para a bandeira da Suécia. É, por exemplo, o Sammy Davis Jr. é chamado e aparece como Sammy Davis Jr. para lançar um novo hino nacional de Parador, que é apenas a música de Bésame Mucho. Me diga uma coisa, por que foram filmar no Brasil e não no Caribe, ou na América Central? É, para mudar um pouco a cor local e encontrar um cenário original, e Ouro Preto serviu às mil maravilhas. É um exemplo, é uma coisa única, é muito bonito, e não é conhecido do resto do mundo, pelo menos do público, da massa que vai ao cinema. Você, como ator, que já teve experiência de trabalhar com o Herzog, um dos lugares mais diferentes do mundo, então, você gostou de trabalhar com o Paul Mazursky? Eu acho que o Mazursky é um dos melhores diretores de contato com a gente, com o ator. Eu acho o Mazursky um diretor perfeito. E clima de filmagem, quer dizer, clima de filmagem não podia ser melhor. Não há nada como trabalhar numa superprodução americana. É das coisas mais confortáveis, mais simpáticas, porque não existem problemas de produção. Isso que torna sempre um filme, o nosso trabalho. Aquelas coisas que em geral dá no Brasil, de gente atrapalhar e tal, inevitavelmente acontecem em certos... Talvez em qualquer lugar do mundo. Quem não fez parte da produção, quem não fez parte da folha de pagamento, gostaria de ter feito parte, então reclama muito. Possivelmente, mesmo que se eles estivessem filmando no Alto Volta ou em Michigan, talvez. Então, se você tivesse que dar uma nota, você já trabalhou com o Michael Caine, você foi dirigido pelo Stanley Donen, meu Deus do céu, de Cantando na Chuva, você trabalhou com o Herzog, como eu citei, você botou numa escala de 0 a 10, qual é a nota que você daria para um Mazursky como diretor ou para clima? Como diretor, eu daria um bom 10 para ele. O ator brasileiro José Lil Goy, em entrevista a Ivan Lessa, nos estúdios da BBC de Londres. Isa Webb, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, traz novidades sobre o cenário musical contemporâneo. Isa. O que está acontecendo com a música dos anos 80? É um tal de gravar músicas antigas e tantos conjuntos e artistas do passado estão de volta. Bee Gees, Fleetwood Mac, George Harrison, por exemplo. Além da falta de imaginação dos músicos pop de agora, acho que um dos grandes responsáveis são os anúncios de televisão. O pessoal de publicidade descobriu que um jeito para atrair a atenção para os produtos anunciados é colocar como música de fundo uma música que traga boas recordações. Além da venda do produto, o que está acontecendo também é a procura da música pelo público, levando ao relançamento do disco e, em alguns casos, à sua entrada novamente na parada de sucessos. No momento, há vários anúncios com músicas memoráveis. Eu escolhi uma que me traz, é claro, boas recordações e que não tem nada a ver com o produto que está vendendo, meias de nylon. A cantora é Doris Day e a música é Move Over, Darling. Our lips shouldn't touch. Move over, darling. I like it too much. Move over, darling. That gleam in your eyes is no big surprise anymore. 'Cause you fooled me before. I'm all in a spin. Move over, darling. About to give in. Move over, darling. And though it's not right, I'm too weak to fight it somehow. 'Cause I want you right now. You sigh as me waving my conscience bye-bye. You can call me a fickle thing, but I'm practically yours forever because here to begin. Move over, darling. How can I resist? Move over, darling. You've captured my heart, and now that I'm no longer free, make love to me. Goodbye. You can call me a fickle thing, but I'm practically yours forever because I yearn to be kissed. Move over, darling. How can I resist? Move over, darling. Please give me your love. I'm longing for you. I need all your love. Honest, I do. Captured my heart, and now that I'm no longer free, make love to Mama, darling. Make love. Move Over, Darling, com Doris Day, num comentário de Isa Webb, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Foram anunciados recentemente os resultados do Booker Prize deste ano, um dos importantes eventos literários da Grã-Bretanha. Para comentar o concurso e os resultados, Ivan Lessa e Hélia Araújo, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Olha, gente, não há como escapar. Como eu falo daqueles programinhas de livros e daqueles que os fazem, editam, distribuem, vendem e às vezes até mesmo dão-se ao luxo de lê-los, como o meu assunto é esse, é isso, eu tenho de falar hoje, nem que seja meio rápido de passagem, sobre o prêmio Booker, que é para ficção em língua inglesa, que não seja americana ou canadense, e que constitui um importante evento, não só no calendário literário britânico, como também no diário, ou file of facts, conforme se diz, está na moda, o file of facts das pessoas ligadas às mídias, ou então as pessoas simplesmente colunáveis. O prêmio Booker foi concedido na última quinta-feira de outubro, com televisionamento ao vivo. Foi concedido ao livro Moon Tiger, Tigre da Lua, não Tigre de Papel, Moon Tiger, da autoria de Penelope Lively, e representa o Booker, além de prestígio, perto de 30 mil dólares e mais uns 15 mil exemplares garantidos de venda nas livrarias, o que não é nada mal, convenhamos. O Booker virou evento a nível de Nobel, ou Nobel, pelo menos aqui nas Ilhas Britânicas. A Penelope Lively era tida como um azarão, ou azarona, entre os seis finalistas deste ano. Esclareça-se, a cada ano aumentam as críticas ao evento, seu critério, seu objetivo, sua própria razão de ser. O editor literário do jornalão dominical The Observer, cavalheiro por nome Blake Morrison, a respeito da premiação, disse o seguinte num artigo de 4 colunas e 1/4 de página. A industriosa Hélia Araújo, que dá sempre uma mãozinha, ou uma vozinha aqui, ela vai ler as linhas que me despertaram a atenção. A premiação foi serenamente popular, ilustrando uma espécie de exemplificação moral por demais cara aos ingleses. Há de que um negócio bonzinho? Isso em inglês é niceness, é difícil traduzir, mas vocês pegaram, espero, o espetáculo. Um negócio bonzinho, bem feitinho, não é crime. e que a persistência deve ser premiada. Foi a terceira vez que Penelope Lively concorreu. Prossegue, artigo disso. Principalmente, o Booker desse ano realçou o aspecto de que o tamanho não é documento. Aí eu estou tomando liberdades. Trata-se de é small is beautiful. Aquela história que acabou virando louvação do minimalismo. Vai, Blake, taca a ficha. No ano em que as editoras foram de Big Bang ao som de Boom, o prestigioso prêmio coube à pequena, porém independente editora Andrea Deutsch. Não houve um clamor de injustiça na sala quando o nome da vencedora foi divulgado. Os outros 5 finalistas não devem ter se aborrecido. O prêmio Booker, a cada ano que passa, vai ficando cada vez menos inesperado, cada vez menos ligado à inovação ou consagrado, e sua autoridade deixou de inspirar confiança. Isso mais ou menos que achou o editor literário do jornal The Observer, o Sr. Blake Morrison. Mas, Ivan, o que você achou sobre o livro? Eu não achei nem desachei. Nenhum dos 6 finalistas me interessava muito. Eu só cheguei à metade de um dos livros. Eu desejo boa sorte a todos envolvidos no processo neste ano, nos anos futuros. Mas, pessoalmente, eu estou totalmente por fora. Quero ficar por fora, pretendo ficar por fora. Limito-me apenas a relatar. Mas o livro vencedor de título tão instigante, Tigre da Lua, é sobre o quê? Bom, eu vou tentar, o resumo mais rápido na longa história dos resumos. Lá vai, segura aí. Verinha morrendo de câncer num hospital. É uma historiadora popular e também popularizadora. Ela tem uma única missão na vida, escrever a história do mundo de forma jamais tentada. Quer dizer, ver a história com H maiúsculo em termos de fragmentos de experiência individual. O livro está cheio de flashback, flashback para cima e para baixo, correndo. Personagem que não acaba mais, do ponto de vista de cada um. Tem um capítulo aqui do ponto de vista desse, do ponto de vista do outro lá. Tem Egito, correspondente de guerra, segunda guerra, aborto, amor, morte, verdade histórica, caleidoscópios de eventos, subjetividade, subjetivismos, mãe, filha, irmão, irmã, aborrecimentos, diários, tanques, o que é a vida, quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos. Você gostou do resumo, Você achou interessante? Bem, eu continuo achando instigante, Ivan. Só tem uma coisa. Por que que o livro se chama Tigre da Lua? Simples, bem mais simples do que se possa pensar. Trata-se tão somente do nome da marca de um daqueles incensinhos em espiral que tinha pelo menos na minha infância. Um daqueles incensos que a gente usa, que a gente queima para afastar mosquito e que no livro a heroína usava num hospital do Cairo, no Egito. Você sabia que houve tempo em que se achava que fruta e verdura matavam criança? E você faz ideia de quando data a mamadeira? Pois é, essas e outras curiosidades saíram num livro publicado recentemente na Inglaterra. Para comentar, Ivan Lessa, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. O nome do livro que eu andei folheando, Nenéns de Hoje, autora Diana Dick. Tema e premissa: a história do cuidar dos bebês através dos séculos, na Grã-Bretanha e em outros países da Europa Ocidental. A autora Diana Dick, desde a época do Império Romano, ela vai enfileirando e vai contando casos que não acabam mais, ou fatos interessantes. Por exemplo, já no Império Romano, conforme eu ia dizendo, as mulheres amamentavam, mas amamentavam conforme hoje, com muita madame, cá no hemisfério norte ou sul, leste ou oeste, como quiser, madame que não gosta de amamentar porque acha que vai estragar o seio, isso, aquilo, outro. As outras que não podiam amamentar. Então isso não há novidade nenhuma. Mas ela dá muitas superstições, lendas, crendices, por exemplo, de que o caráter de uma criança dependia do leite materno. Resultado, mau leite, mau filho. Então, filho de peixe, peixinho é. Ou mau peixinho é, se for uma má peixona. A mulher fala também, que eu me lembro de dados curiosos, ela que negócio da história de mulheres ruivas, que segundo ela, segundo a autora, enumerando superstições, as ruivas exalavam um mau cheiro. Consequentemente, o leite delas talhava e a criança ia para o Beleléu. Um dado curioso, isso eu não sabia. Mamadeira já tinha. 2000 anos antes de Cristo já havia mamadeira. Para mim, isso é novidade total. Aquela coisa que leite de vaca matava crianças. Matava crianças e mata. Agora, eles não sabiam por quê. Hoje a gente sabe que é devido a deficiência de vitaminas, ou excesso de proteínas, por aí afora. Século XIX vem leite enlatado. Século XX, leite em pó. Médico achando que fruta e vegetal é que provocava diarreia, que matava crianças. Hoje já se sabe que é higiene, água contaminada, poluição, essas coisas todas. Tem datas, fatos interessantes que não acabam mais. Tudo novidade para mim, sou muito, apesar de pai, sou muito ignorantão. Século XVII, aqui na Inglaterra, isso eu achei um fato bastante curioso. No século XVII, aqui na Inglaterra, 40% de todas as mortes de crianças de colo eram atribuídas à dentição. E lendo um livro, dá um troço na gente. De você ver como é que se deu. Trata-se de um verdadeiro milagre. Nós, a humanidade, está aqui existindo, porque era para a criançada sobreviver a isso tudo que foi submetido. Vai ver daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, um historiador do futuro vai ver os nossos atos de hoje, fim do século XX, e vai morrer de rir ou ficar apavorado com as nossas crendices e superstições. Ivan Lessa, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, comentando o livro Nenéns de Hoje, de Diane Dick, publicado recentemente na Grã-Bretanha. Vem aí mais um Festival de Cinema de Londres, que, entre outras novidades, traz um filme coletivo. Para comentar, Eduardo San Martín, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Londres finaliza os preparativos para, mais uma vez, transformar-se na capital internacional do cinema, pois vem aí o 31º Festival de Cinema de Londres, uma das mais amplas e respeitadas mostras internacionais de cinema feitas no mundo inteiro. Com uma palestra de Federico Fellini e apresentação de mais de 100 filmes vindos de dezenas de países, uma novidade do festival de 1987, ainda que não seja uma boa notícia, é a ausência de filmes brasileiros no Festival de Cinema de Londres deste ano. Da América Latina, apenas México e Argentina estão presentes. Mas o 31º Festival de Cinema de Londres ainda será um dos grandes assuntos da programação cultural da BBC. Agora, nós vamos falar de um filme produzido na Grã-Bretanha que se destaca por reunir, pela primeira vez, 10 diretores de fama mundial num mesmo filme. Trata-se de Aria, um filme coletivo. O produtor do cinema da Grã-Bretanha, Don Boyd, lançou-se numa pequena aventura. Ele convidou 10 dos mais conhecidos diretores do cinema mundial para fazerem um curta-metragem sobre áreas musicais de uma ópera que lhes fascinasse. Alguns dos convidados gostaram da ideia e agora Aria, um filme coletivo, reúne nada menos do que Jean-Luc Godard, Ken Russell, Julian Temple, Nicholas Roeg, Derek Jarman e Frank Rodman, entre muitos outros, com a música e canções de Puccini, Wagner, Verdi, Lully, Rameau e outros. Os diretores tiveram liberdade para adaptar as cenas da ópera como achassem melhor, inventando personagens, localidades, etc. Sempre, no entanto, levando em consideração que Aria seria um filme de celebração contemporânea do canto lírico. E os resultados foram os mais insólitos e inesperados possíveis. Um baile de máscara de Verdi, por exemplo, que escutamos há pouco, foi situado por Nicholas Roeg em Viena, em 1931, durante o assassinato do rei Zog da Albânia. Julian Temple transferiu o Rigoletto para um motel na Califórnia. Ken Russell serviu-se de uma área de Turandot de Puccini para reconstruir um grande acidente de automóveis. E Jean-Luc Godard, aproveitando uma área da ópera Armide